Estou sozinho, meu amor, estou sozinho. Sinto falta de carinho, é tão grande a minha dor. Não sei por que você partiu de madrugada, sem ao menos dizer nada, até hoje não voltou. Não sei por que você partiu de madrugada, sem ao menos dizer nada, até hoje não voltou. Está doído tudo em volta do meu peito, eu não sei se é de direito eu passar por essa dor. Está ferido, meu coração tá doendo, até hoje não entendo por que você não voltou. Está ferido, meu coração tá doendo, até hoje não entendo por que você não voltou. Por isso eu peço, se você tá me ouvindo, vem depressa, vem sorrindo, pra sentir o meu calor. Estou sofrendo, meu coração reclamando, eu estou te esperando, volte logo, meu amor. Estou sofrendo, meu coração reclamando, eu estou te esperando, volte logo, meu amor. Essa dor está ferido, meu coração tá doendo, até hoje não me entendo por que você não voltou. Está ferido, meu coração tá doendo, até hoje não me entendo por que você não voltou. Por isso eu peço, se você tá me ouvindo, vem depressa, vem sorrindo, pra sentir o meu calor. Estou sofrendo, meu coração reclamando, eu estou te esperando, volte logo, meu amor. Estou sofrendo, meu coração reclamando, eu estou te esperando.